Decimal 1, altera 133, decimal 25. 25, 1, 33, 25, 963. Olá, Lotto 65570, como é que está na mesa? 4 alinhar e decolar no 7, vento 170 graus, 08 nós. Sou 5973, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, Rio 5973, Madeira. Solo comandou, Alberto Lima, final de chama reforma, posição 03. Grata, bom dia. Eco decolar 206, mantenha a reta até 1000 pés, chama o controle 208. Mantenha a reta da decolagem até 1000 pés, chama o controle 208, Zulu Papai Eco. Controle de Salvador, bom dia, está matando Zulu Papai Eco, decolou da 17 na sua escuta. Bom dia, Papa Tango Zulu, Papa Eco, corredor Axel no meu pesca, posição corredor forte, 1 no meu pesca, forte 15 milhas fora. Corredor forte, 1 no meu pesca, apontará 15 milhas, Zulu Papa Eco. Papa Gabriel Oscorreu, confirma o destino, a radial de saída e quantidade de milhas. com o meu grupo Zulu, só que para o Iguaçu, ou no meu poste, para sair com o do Axé inicialmente. Primeira curva direita, dona 7, transponda 0132. Autorizado, alinhar, decolar, pistão a zero, vento 1620, 10-9. Simplesmente decolar, pistão a zero, 5. Autorizado acionamento, chame decolagem, chame táxi, novembro, Oscar Romeo. Controlado, parte 5, atenta a movimentação de viaturas e tráfego adicional, Augusta acionando. Tá visual com a viatura no pátio, Augusta na mesma, mãe filha de meu. Chegou? Rápsa 6570. Controle em 208, bom voo. 1208, bom dia. Nicolás 14. Beleza. Controle, bom dia, para cargo 6570, cruzou 2500. Para cargo 6570, contato radar, sai da PUCA. Sente sair da PUCA, Rápsa 6570, pode voar. Jama está presente? Tá direto de Jama, 6570. Sei direto de Jama, obrigado. Chame na papá. Delta Yankee, qual o vídeo do Delta Yankee, autorizado, está pronto? Delta Yankee para Sorocaba, rota conforme plano, virá DD, virá disposição geográfica, Halite, Buquem. E após conforme, modificando. Nível 100, sai da Tael Leda, após Leda. Direto, entendeu? Controle 120.8, acionando 5540, primeira curva direita. Forte Farice, informe pessoas a bordo. O Yankee já está apresentado? 5540, que senhor pode ver a autonomia? Gente, pro taco todo no noite, se não tem que ser autonomia. Fala, Fora de Saulo, November Oscar Romeo. Papá, November Oscar Romeo, decolada aos 1-8, chame controle Salvador na frequência 120.8, corredor X. 1208, November Oscar Romeo. Papá, estamos em Serra Hotel Yard, me escuta? sua saída para a saída Coral, após Coral, DCT Dendê, decolando na 197, com curva direita. Batango Serra Tanhanque, cotejamento correto, ajuste altímetro no 020, reporte no ponto Serra da Romeu. Reverso Romeu. Encontrará a Coral da Barca, reverso Romeu. 3, prepare isso aí da boa guarda de cópia. Vai preparar a saída árvore 2783. É solicitada? Gente, 120 autorizado para Serra Delta Charlie Oscar, o transponder 5540. Solo Salvador, bom dia, Mike Hotel Quebec. Detetive está livre direto, rotatório. E na remota do pátio 1, na posição 13, solicito autorização para rebocar a nave para a posição 9 do pátio 1. Michael Tocquebec, autorizando o reboque para a posição 09, ao término do reporte. Ok, autorização autorizada, reportar no tempo, graças. Bom, 755, bom dia, chegada bom, e desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, correr 20, 75. Azul 2703, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano, nível 160, saída Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, transponder 5004, frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. Ah, foi direto a rota do Paraguaçu, 90 graus, Serra Romeu. 160, decolar 50, saída árvore, transição elétrica, curva à direita, 5004, transponder, 208 ao controle. Correto, azul 2783, chame pronto para o feedback isolamento. Chamada quando pronto, 2783. Fala Salvador, é o gol 1759, autorização 360, Guarulhos. Bono 759, copia. Bono 759, autorizado para aeroporto de Guarulhos via Amplezulu 10, após conforme plano. Nível de voo 360, saída da El Lida Motiva, após decolagem curva à direita. Transponder 5002, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 360, rota de aproximação de voo, Amplezulu 10, via saída da El Lida Motiva, procura pela direita, transponder é o... 0-0-2, controle 2-0-2-1-8, correto, gol 759, chame pronto para o feedback acionamento. Chama para a Paulo, bom dia, passaria 2-2-2-3. Passaria 2-2-2-3, prossiga. Está na 12, remota 12, com a Juliette, 164 e confirma. 90 graus, 109. Autorizado, está iniciando. Saída Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, código transponder 5001, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado conforme confirma, conforme rota 180, agora Elefa, primeira direita, 5001, 208. Correto, passaria do 2223, já em pronto para feedback acionamento. Do Rio de Janeiro, Carro Romeu. Grave. Bom dia, Serra Hotel Yankee, bom final de semana. Bom final de semana pra vocês também. Valeu. Pega na escuta. Controle de Salvador, muito bom dia para passando o Serra Hotel Yankee, Coral Dendê, na sua escuta para voar direto para o Coral. Torres 85. Aqui no Torres 285. Sierra Hotel Yankee, Vila Coral, está em contato no radar. Yankee Coral, na sua escuta, o nível solicitado é 1120, ok? Yankee Coral 120. Obrigado, vai reportar atingindo ou abandonando a terminal. Pressionamento na posição, chame para o pushback. Vacionais, camarada para o pushback. Autorizado. Pro voo no 759. Primo voo no 759, chame para o táxi. Táxi para táxi. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, aguarde cópia, confirme nível solicitado. Um minuto cópia. Sistema 7, vento 180 graus, 10 nós. Quilo pouso na 7, autorizado. Hotel Juliette Serra, pronto cópia. Hotel Juliette Serra, autorizado plano de voo para Manati. Decola da 17 com primeira curva à direita, segue corredor axé a 1.000 pés. Código transponder 0116, frequência do controle de Salvador 120.80. Hotel Juliette Serra para acionamento Chame Torre em 118.95. Autorizado backtrack, Romeu, ao estacionar a frequência livre. Pista 10, via Bate 1, Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Secretário, ponto de espera, 18.920, obrigado, 7.59. Azul 4234, copia? Azul 4234, autorizado para o aeroporto de Recife, via Upper Zulu 17, nível de voo 350, saída Fuca, Jambo, Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5012, frequência do controle Salvador 120.80. É Fuca, Jambo, Aracaju. É Eco Azul 4234, chame pronto para feedback e acionamento. Rio 5975, pronto para o... Rio 5975, autorizado, chame para ataque. Fala, bom dia, agora no 649, informação de Juliette. Voo no 649, aguarde para cobre. Oi, é o voo na 759, quando espera pronto, voo lá amanhã. Voo na 759, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 180 graus, zona 09. Autorizado, alinhar e decolar, voo na 759. Gol 1649, copia? Copia. Gol 1649, autorizado para o aeroporto de Porto Seguro via UP Zulu 44, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, Guiné. Primeira curva à direita, transponder 5014, frequência do controle de Salvador 120, decimal 80. Autorizado Porto Seguro 360, UP Zulu 44, Dael, Leda, BDF, curva à direita, transponder 5014. Controle 1208, gol 1649. Gol 1649, após Leda Guiné, Delta Índia, November, Eco Romeo. Após Leda BDF, gol 1649. Negativo, gol 1649. Guiné, Delta Índia, November, Eco Romeo. Gol no 649, escuta? No 649. É negativa a posição BDEV, ok? Após Leda, a posição Diné. Delta, Índia, November, Eco, Romeu. Diné. Posição Diné, após Leda, gol no 649. Agora correto, chame para posicionamento no 649. Chamará. Decolado 32, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 8. Voo no 759. Controle Salvador, voo no 759. Voo 1092, vai cruzar o 060, está livre o ILS aqui. Voo no 092, vista para 3.10, altímetro no 020. 3.10, voo no 092. Controle Salvador, voo no 759. Voo para o nível 3.60, via saída da EL, transição ótima. Voo 759, entendeu, subir para o 3.60, saída da EL, transição ótima. Vamos 75, confirma a proa. Estou interceptando já o Juliette. É para algum desvio ou confirma? É, só uma pequena esquerda. Caso de desinformação, informa ao controle com antecedência, por gentileza. Ok. Pega o tráfego na reta dele? Levou 75, pega o tráfego próximo aqui? Então, voo no 092 na aproximação, agora a 9 milhas da posição 2. Ah, ok, obrigado. Passageiro 2223, um minuto para o pushback. Tá vendo? Então, hotel Juliette Serra, ajuste de altímetro 1020, com 1-0 no PLB, reporte no ponto de espera da Oscar. Sim, Porto Alegre estabilizado, voo no 092. Sérgio 223, autorizado, tiver questionamento sem para ataque. 223. E aliás, você está sentindo? Para a torre 118, decimal 95. 295. Torregão 755, e aliás. 1755, ajuste altímetro no 020, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, zona 09. Tráfico já está. Livre pouso no 10, 1755. Alô, comandante, muito bom dia, sinal 990. Federal 9900, pode cobrir. Vai lá. Vou entrar na posição do DND. E essa posicional direto do DND, obrigado. Guarde para decolagem, Papa Romeu até o auxiliar de serra, devido ao tráfego na final da pistola zero. Federal 9970, copia? 94. Federal 9970, autorizado para Serra Bravo Tango Eco, via Up Zulu 20, nível de voo 340. Saída Momo, código Nenim. Primeira curva à esquerda, transponder 5576, frequência do controle de Salvador 120, decimal 80. O 126, decimal 85, para o serviço de informação de voo e alerta. Reporte ingressando a 60 milhas de Salvador. Correto, federal 9970, chame pronto para o acionamento de daí. Chama, federal. Bono 092, estabilizando o ILSXV. Só para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, Bono 092. Papango Zulu, Papaeco, serviço radar encerrado. Meia, 7 milhas, nordeste de Salvador, mantendo esse voo 095, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Papango Zulu, Papaeco, chama Aracaju, 120, decimal 3. A decolagem está na 7180 graus, 0,95. Olá, 755, no solo. Liberia direita via essa, chame o controle sólido 121 decimal 1. 1-1, nosso bandido. 755, levou o bandido. 755. Voo 1755. Autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, acesso da Juliet. Afinal, é autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, centro do tráfego, Bono 092. Papa Romeu, hotel Juliette Sierra, decolado aos 38, corredor Axé, 1 no mil pés, controle agora em 1208. 1208, obrigado. 5975, visual com bode da Gol na final da pistão 0. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a pistão na zero. Rio 5975. Três decimal 25. 7251, 3325. Controle, o Papa Rodolfo, Juliette Serra. Palmo meu, até o Juliette Serra, controle Salvador. Mantenha condições live na lenta litoral, tempo de Salvador no 020. Se autorizado, segue com a flor direto da plataforma Manati. Se autorizado, direto Manati para Palmo meu, até o Juliette Serra, reporte livrando a CTR. Reporte livrando a CTR, obrigado. Bono 755, mantém a posição. Temos uma TR da Passarelo para taxiar. Após a passagem, será autorizado o táxi. Ok, após a passagem, será autorizado. Táxi Passarelo 2223, 47630, Salvador. Passarelo 2223, autorizado táxi via parte principal, táxi Índia, até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste no 020. Taxiando pelo principal, Índia, lá 2895, obrigado, mande. Solo, gol 092, segurou na Foxtrot. Gol no 092, táxi via Alfa, reporte antes da Júlia. Alfa, antes da Júlia. Gol 1755, à vista a TR da Passarelo taxiando à sua esquerda. Ok, visual, velho. Após a passagem da aeronave, autorizado o táxi para a posição 1-4 da remota. Ok, após ele consegue dar 1-4. No 649, aguarde após a passagem da nave da companhia, será autorizado o pushback. Aguarda, no 649. Esse canal 75 decolado aos 42, chame controle Salvador em 1-20 decimal 8. 1-20-8, Rio 597. Do Pat 1 no via táxi de Juliette. Juliette, Pat 1 na posição 5, vamos na 097. Controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato na zona da Golaço, para ver a saída Momo Transição Frot para o nível de voo 350. Ok, Momo Transição Frot para o 350. Serviço radar encerrado. 7 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 120, chama agora o controle Léo, 120, décima 1. 1201 para o Serra de Oiante, obrigado, tenha um bom dia. Bom. Azul 2783 para pushback acionamento na 5 Lima. Azul 273, autorizado acionamento sem para ataque. Chama na ataque 2783. Gol 1649, autorizado acionamento, chamar para ataque. Autorizado, chamar para ataque, 1649. Controle Salvador, muito bom dia. 4981, da Azul, está cruzando 260, escrito no meio. Azul 4981, controle Salvador, acena identificação, dessa vez chegada Ponce para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 020. 0020, Ponce, chegada Ponce para 60, desce direto 60 para a nave. Aeronave da Azul, realizando feedback no empate. Gente, da nova 170. Essa via para o nível de voo 060. Obrigado, via para o 060. Farmou Lima Alfa Yankee, controle Salvador. Apenas confirmando, desce via Mali até o 020. Correto. Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, bom dia, contato radar na decolagem, supra via saída árvore, transição elétrica para o nível de voo 180. Via, árvore elétrica 180, libera da restrição de uma centena, 15ª milha. Da lei da restrição vertical, passarei 2223. Obrigado, 23. Mike já tinha o meu, prossiga. Gente, aguarde copy. Falou, Gol, no 649 para táxi, 140 a bordo, com fins alterna, autonomia 2:50. Terra, frequência livre. Tá. 995, ajuste 1020. Pátio, Índia, 11995, no ponte. 11895, no ponte. Espera com 1020, gol no 649. O Azul 2783, está pronto para o táxi, com PAB de 67, 3:10, alternativa Porto Seguro. Azul 2783, autorizado o táxi. É o ponto de espera pista no 0 via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera chame Torre em 118 decimal 95, ajuste 1020. Número 2 para decolagem. E vai Taxi para a pista no 0 via Pátio Principal Índia, chama na 2295, protege como 2273. Com a 234, mantém a posição, aguarde para push. Federal 9970, autorizado adicionamento, sempre para ataque. Chama para ataque, Federal. Sorry, passou, gol, no 649, bom dia. Bom, 649, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Alinhar e manter, no 0, no 649. Papa Mike Delta Romeo, estamos verificando seu plano junto à sala IF. Confirme o horário da notificação. Só um minuto para a copa. Salvador, muito bom dia. O Azul 2783, ponto espera da 10, pronto. Azul autorizado, alinhar e manter piscina 0. A linha mantém piscina 0, 2783. E o 5975 chamado ao centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. A mensagem para o Rio, 5975. Controle Salvador Gol, no 649, bom dia. Bom, no 649, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via saída da El, transição de NEF para o nível 360. Via da El, Bidev 360, no 649. Autoriza a torre de Leda para o gol no 649. Autorizado direto Leda, gol no 649, na saída da El, transição de NEF. Direto Leda, da El, de NER, gol 18, ponto 649. Dado táxi para ponto de espera, estão no zero via pátio, táxi Índia. No ponto de espera, semi-torre em 118.95, ajuste no 020. Teve táxi, pátio Índia, 3954, ponto de espera da 10, sinal 990. Mike Juliette Romeu, protocópio. Mike Juliette Romeu. Autorizado para Sierra Índia, Eco Índia, plano visual, em rota direta, proa norte, decola da 17, correção, decola da 17, a 510, código transponder 0115, controle 120, decimal 80. Correto, Maquilhete Romeu, para acionamento táxi, chame torre em 118.95. Rota, Maquilhete Romeu, chame táxi. Azul 2783, decolado ao 52, chame controle Salvador na frequência 120, destino 8. 208, boa, 2783. Azul 4981, desça para 2 mil pés, altímetro 020, está livre da restrição vertical em pelo. Ok, livre da restrição vertical em pelo para 2010. 2020, 4981. Correto. Controle de Salvador, muito bom dia, o Azul 2783, passa 1600 no perfil da árvore. Azul 2783, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 160, via saída da árvore, transição Elefa. Sobe 160, via árvore, transição Elefa. Seria possível te livrar de dar essa restrição, senhor? Não é possível cumprir com ela, não. Está livre a restrição vertical lá, saída da árvore. Muito grato, 2783. Azul 4234, autorizado acionamento, sem para ataque. Geral 9970, autorizado aéreo decolado para 0, vento 160 graus 079. Aninho, decola 10, geral 9970. Azul 4981 está autorizado a final do procedimento ILS Express 10, reporta estabilizado. ILS Express 10, reportará estabilizado, descendo para 2000 direto, 2049 Zonda. Mike Juliette Romeu, reporte fora do sol, vento 160 graus, 079. Decola do Pacífico para nós, mesmo Mike Juliette Romeu. 3000-020, Lima Alfa em aqui. Mike Juliette Romeu, pode. Decola 45 para nós, Mike Juliette Romeu. Fala para Mike Juliette Romeu, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, Romeu. 1251-3325, gol no meio estrenário, obrigado. Mike Juliette Romeu, autorização sobre o litoral sul, tá agora. Então está presente Litoral Sul, Mike Juliette Romeu. Fazer agora sobrevoo para o Icabula e depois eu prossegui para Sierra e Interé com Índia, confere? De acordo com a notificação apresentada, são sobrevoos em Salvador de aeroreportagens, depois ao término Sierra Índia com Índia, Mike Juliette Romeu. Gente, o papapá Mike Juliette Romeu vai dar uma transferência. Aguardando transferência, Mike Juliette Romeu. Geral 9970, decolado 57, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. Geral 9970, contato radar na decolagem, supervia saída Momo, transição Nenim, para o nível de voo 340. Autorizado direto código, Federal 9970. Uno, 0115 no transponder, 12080 da presente, Mike Juliette Romeu. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado litoral sul através do farol de Itapuã. Vai para sobrevoo na região do Cabula. Gente, mantenha condições várias além do litoral, aguarda a autorização para prosseguir para o Cabula, o Mike Juliette Romeu. Confirmação na 0115. 0115, 400 pés, o Mike Juliette Romeu. Está com proa de Pituaçu, aguardando a autorização para cruzar para a região de Dura, Mike Juliette Romeu. Ela é negativo, contato radar. Juliette, Quebec, Kilo, aguarde cópia. Proa 040, limite, localizador. Tenda 040, limite para o localizador, o Lima Alfa. Desça para 2 em pés, altímetro no 020, aguarde vetor final. Desça 2 em pés, o Lima Alfa. Controle, o Asa 2783, solicita proa de Alefa. Autorizado, voa direto Alefa, Asa 2783. Direto Elefa 273, muito grande. Papa Tango, Juliette Quebec Kilo, confirme parte que encontra em intenção de pista. Está autorizado o X-Ray para o 4922? Tá por autorizado, azul 4981, completa final, chame torre 1118, décima 95. 1895, graças, até a próxima. Alfa Romeo Lima, Alfa Yankee, para o localizador, direita para o 070, desça para 217. Direita 070217, Lima Alfa Yankee. Correto, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, chama 0 para o Alfa Romeo Lima, Alfa Yankee. Autorizado, ILS X-Ray, chama 0, Lima Alfa Yankee. Frequência do controle Salvador, 120.80. Sarei 2223. Chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 288, obrigado e bom dia. 29 situação, superado o tráfego na final visual, autorizado pro direto lá do tanque, mas tira com o meu. Sua proa para o largo do tanque? Já copiou com o Solinho no 2 e 1? Tem, chame para táxi, o Juliette cabe aquilo. Ainda negativo, Mike, Juliette no 1. É manter vertical paralela, Mike, Juliette no 1. Estabilizado e LSX6, zona 0. Alfa Romeo Lima Alfa Yankee, chama agora a torre 1118, décima 95. Yankee Torre 1295, Lima Alfa Yankee, boa. Papo Papa Mike Juliette Romeu, agora sim autorizado para o para o largo do campo. Prodigo na Mike Juliette Romeu. Alfa Yankee, prossiga. Lima Alfa Yankee estabilizado, final 1-0. Seja, pode ser o processo para combate. Lima Alfa Yankee solicito cancelamento sobre o externo, pista pousa na pista 17, prossegue para DEI. Gente, o Papa Romeo Lima Alfa Yankee reporte para cancelamento da regra de voo. Gente, reportará o Lima Alfa Yankee. Azul 4981 autorizado, pouso pistona 0, vento 180 graus, 09 a nós. Livre pouso, pistona 0, 4981 da Azul. Azul 4334, decolado a 01, no chame controle Salvador, na frequência 120, décima 8. 1208, bom dia, obrigado. O Juliette, que é Beck Kilo, assistente altímetro no 020, reporte no ponto esfera da Romeu. Na saída Pulca, transição Caju para o nível de voo 350. 350, na saída Pulca, azul 4234. Batango Juliette, Quebec, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 7, vento 180 graus, 109, ajustar a possível esteira turbulência do Embraer Azul. Salvador Lima Alfa Yankee, passando externo, solicito cancelamento, ingresso, fase no 7. Papa Romeo Lima Alfa Yankee, plano instrumento cancelado agora no 103, curva esquerda, com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso como número 2. Informo um tráfego decolando da pista 17, está presente, um Charlie 182, não irá interferir no seu cancelamento das regras, prosseguindo para 17.